O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Eu já gostaria de saudá-los com este programa que vem trazendo os conhecimentos da psicossociopatologia, a ciência que unificou os campos da teologia, da filosofia e da psicoterapia. Não só da psicoterapia, mas de todas as ciências. Porque quando o Dr. Norberto Kepp, que foi o fundador da nossa sociedade, né, Sociedade de Psicanálise Integral, e o criador da ciência trilógica, ele desenvolveu esse método, ele desenvolveu no tratamento dos pacientes em psicanálise individual e de grupo, tratando das doenças psicossomáticas, das neuroses e das psicoses. Porém, os resultados que ele obteve nessas pesquisas foram tão assim reveladores, e eles podem ser aplicados em todos os campos do conhecimento do ser humano. Então, a psicossociopatologia, que estuda a mente do ser humano, também estuda por que cada campo do conhecimento e de atividade humanas tem problemas. Porque a nossa mente tendo problemas, nós também levamos esses problemas para as nossas atividades, para a sociedade, e prejudicando não só a nós mesmos, mas até a natureza, o nosso planeta, a ecologia. Então, a ciência trilógica é uma ciência universal. Ela se aplica a todos os homens, de todos os povos, de todas as religiões, mas também em todas as disciplinas, o que se chamaria de interdisciplinaridade. Uma professora pode saber melhor como cuidar dos seus alunos, aprendendo mais sobre a psicopatologia, bem como os relacionamentos, a produtividade, a saúde, a economia, artes, tudo. Você aprendendo a trilogia analítica, você vai, então, aumentar de tal forma o seu grau de consciência que isso vai lhe trazer um enorme benefício, não só no sentido pessoal, como profissional. E nós temos sempre uma série grande de conferências, cursos, palestras abertas ao público, programas de televisão, publicações que são de leitura acessível a todas as pessoas e também aos especialistas. Nós estamos na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. O número do nosso telefone é código 11-3032-3616. 3032-3616. Dr. Norberto Kepp, que é o criador dessa ciência e é o presidente da nossa Sociedade de Psicanálise Integral, também conhecida como Trilogia Analítica, ele está com vocês mais uma vez, para explicar muitas coisas dos mistérios, né, da nossa mente, como e por que nós nos adoecemos, como e por que nós adoecemos a nossa sociedade, e a consciência disso poderá nos beneficiar sobremaneira. Eu gostaria de mostrar uma comparação entre o tratamento psicológico analítico e o tratamento orgânico, né? Quando a pessoa vai a um tratamento orgânico, por exemplo, questão das amígdalas infeccionadas, então a tendência geralmente é extirpar as amígdalas. Então, a pessoa, vamos dizer, sem amígdalas não pode mais ter infecção. Agora, a questão é que a infecção que tem nas amígdalas evita a infecção que desça lá para o sistema pulmonar, né? Então, ou qualquer outro órgão, né, doutor? É. Então, as amígdalas é uma defesa, né? Ela sendo extirpada, então ela, o organismo perde a defesa de uma infecção em outros órgãos. A questão da úlcera, por exemplo. Eu trabalhei no Hospital das Clínicas, na seção de medicina psicossomática do professor Vasconcelos, durante muito tempo. E quando a pessoa tinha, isso ultimamente, né, um problema de úlcera estomacal, por exemplo, a tendência era fazer uma sutura, né, suturava aquela lesão que tinha lá para ver o que acontecia, ou se era mais grave, né, até cortava um pedaço do estômago. A questão, por exemplo, de um pulmão infectado, né? É o mesmo processo, mais ou menos. Ou rim também, um problema de rim que não funciona mais, ou então as veias coronárias entupidas, né, no coração. A tendência do cirurgião, a tendência do médico chamado assim de coração, né, era colocar as pontes de safena. Ou então, em questões da mulher, de miomas, de tumores, geralmente fazia uma esterectomia que poderia ser total. Ou então, apêndice inflamado, né, retira. Agora, o que eu quero falar com isso é que no processo psicanalítico, a gente pode notar que todas essas infecções, todos esses problemas orgânicos têm uma origem lá atrás, na vida psicológica. Então, quais seriam, né, os sinais de que uma pessoa teria para demonstrar que está numa atitude assim, doentia psicológica? Então, um sinal muito evidente é uma atitude de infantilidade. Quando a pessoa toma uma atitude infantil, como de criança, por exemplo, falar como criança, então sempre ficar em brincadeira e não levar a séria vida, então isso mostra uma pessoa dependente, né? Uma pessoa irresponsável com a vida assim adulta. Ou então, para saber se uma pessoa é doente, tem que verificar se ela acata, se ela aceita ou não a orientação dos outros. Então é o que acontece, né? Quando a criança não... Os americanos usam muito a frase disciplinada. Se a criança não é disciplinada, então ela tem uma liberdade que mais tarde, na adolescência, na escola, ou então na vida de trabalho, ela também não vai se disciplinar para exercer aquele trabalho a contento. E vai ter, portanto, um problema na vida adulta. Ou então, um indivíduo que se interessa só pela vida sensorial, né? Como hoje assim, a gente vê na sociedade, por exemplo, um indivíduo que só quer ingerir alimentos, ou viciado, né, em drogas, ou indivíduo que viciado em cigarro, né, que fuma demais, é geralmente um indivíduo oral. Agora, nós temos já comentado muitas vezes que a questão até de droga devia ser liberada, como é do fumo, por exemplo, do álcool, porque sendo aceito ou não, o que acontece é que a pessoa viciada ela vai conseguir, né, usar as drogas pagando o preço que for, mas o pior é essas gangues que se formam, né, no Brasil, geralmente em favelas, formam gangues enormes que fazem contrabando de drogas, né, e de outros elementos para enriquecer grupos. E aí acontece essa questão de luta entre facções, né, que vendem os produtos e não querem concorrência. Então, é como muitas pessoas falam, se a pessoa é viciada mesmo, ela quer morrer tomando droga, quem que vai impedir, né? Não pode tirar a liberdade da pessoa também nesse sentido, de que se ela quer se estragar a vida, ela tem direito, a vida é dela. Agora, outro elemento, né, a questão do dinheiro, né? A pessoa que faz tudo, e em geral a sociedade toda, agora luta para ter pelo menos o dinheiro para sobreviver, né? E se não, para também ter dinheiro para ter a própria glória, né? Então aí entra na questão da corrupção, que não importa como vai ganhar, que ganhando está muito bem. E um quarto elemento que indica que se a pessoa é neurótica ou psicótica é quando a pessoa vê todos os problemas fora de si. Por exemplo, de criança, ela já acha que os pais é que atrapalham a vida, é uma criança agressiva, uma criança assim que mente muito, muito invejosa. E depois o que acontece, né? Primeiramente, as pessoas não obedecem aos pais, não acatam a orientação. E com isso não acata mais tarde a orientação dos professores, a orientação das escolas. E aí entra em luta, começa já a lutar contra a orientação social. Então mais tarde não aceita também a sociedade, a estrutura social e nem mesmo, né, a estrutura religiosa. Agora gostaria que vocês falassem um pouco sobre essas questões neuróticas, né? Eu posso dar um exemplo, Dr. Kepp. Nessa questão de doença, eu estava vendo aqui um outro programa, o senhor citou assim que o corpo é como um pobre coitado nas mãos da mente do ser humano, né? E essa frase eu achei muito interessante. E eu estava lembrando assim o caso de uma cliente, que ela é professora, trabalha numa escola, e ela sofre de problema de eczema no rosto, né? Ela tem crises sérias, assim, de ficar muito forte o problema no rosto dela. Então, ela notou que agora, com a volta às aulas, ela teve uma forte crise poucos dias antes dela ter que voltar para a escola. E nas férias, não. Nas férias ela não teve, né? Então, eu perguntei a ela, o que ela associa à volta às aulas. Então ela disse saúde e crescimento. Então justamente ela precisa ver que é isso que ela rejeita na vida, né? Tentar ver sem censura, porque tem um problema sério de censura, que isso que ela não quer ver, justamente no interior dela. E aí o corpo é que sofre as consequências. Então arruma esse problema no rosto para não voltar para as aulas, porque ela vê saúde e crescimento como uma coisa ruim no fundo para a vida dela, né? Então a Selma tem essa ideia de que cada pessoa tem a doença que merece, né, Selma? Então, corresponde, é o que a pessoa sente, né, a psique dela. Então, cada doença orgânica, vamos dizer, corresponde a uma necessidade que a pessoa sente, nesse caso que a Selma citou, para fugir da escola, né? Então, uma doença assim, vamos dizer, de pele, uma doença no rosto, no aspecto assim, estético, é uma doença para agredir a sociedade, né? Uma doença interna, nos órgãos internos, no aparelho digestivo, no aparelho respiratório, circulatório, ósseo, já seria mais uma atitude contra a própria pessoa. Sabe, Dr. Kepp, eu acho que essa questão, né, da pessoa sempre achar que a doença ataca a ela. Como o senhor disse, que o corpo é uma vítima nas mãos do indivíduo, na mente, né? Da influência da mente. Então, essa paranoia que a pessoa tem, não são só os hipocondríacos que sofrem dessa paranoia. Eles morrem de medo de bactérias. Então, pensam, um câncer vai me matar, uma gripe está liquidando comigo, essa dor de cabeça me mata. É sempre a inversão, achando que as doenças, que o nosso organismo, como que ele tem uma vida por si só, e nos prega muitas peças. Mas a gente está sempre levando um susto quando, de repente, o nosso organismo vem com alguma agressão a nós. E não que é justamente o oposto, que é a nossa agressividade. Essa atitude, por exemplo, muito comum da pessoa estar continuamente irritada, insatisfeita, assim, com as vontades não satisfeitas, né? Essa sensação de frustração, de rancor, de vingança, todos esses sentimentos negativos que a pessoa às vezes nem percebe direito que ela tem, eles estão atacando o nosso organismo, nós atacando a nosso corpo, e exatamente ao contrário do que se pensa. E então não adianta nada uma medicação, muito pelo contrário, a medicação ainda pode trazer efeitos colaterais mais sérios. É a terceira causa de morte, né? Já reconhecida pelos próprios médicos. Então as outras causas também em grande parte já compreendem efeitos colaterais de medicação que não são computados, né? Então essa questão da ética na vida psíquica é fundamental. E o senhor foi o primeiro cientista da vida psíquica que eu, pelo menos, conheço, dentro de todos os estudos que eu fiz, que trouxe esse conceito de ética dentro da psicanálise. Esse conceito de ética é o conceito que faz com que a pessoa, o que é um indivíduo que pratica ética, que é ético, né? É aquele que age de acordo com a realidade. Então, se o indivíduo ele aceita, né, agir de acordo com a vida, agir de acordo com o que é real, é um indivíduo ético. Enquanto que o indivíduo não ético é aquele que quer dar um passar por cima, né? É o indivíduo que usa mentira, usa o subterfúgio, usa, vamos dizer, outros meios que são contra a própria natureza. Agora, não é uma questão dele ser contra os outros. O indivíduo, quando mente, ele está distorcendo o interior dele. Quando ele agride, quando ele tem uma ira, então é muito fácil ver, por exemplo, o indivíduo que é muito irado, ele começar com um processo cancerígeno. Isso é muito comum nos hospitais, né, nas clínicas, nos consultórios médicos, o indivíduo começar com um processo assim, até infeccioso, por causa de uma atitude de muita raiva, porque ele enfraquece o organismo e as bactérias então tomam conta. Por falar nessa questão médica, o que é o que o doutor Ademar acha? Então, o que a gente nota é que isso acontece assim todos os dias, né? Porque a pessoa que somatiza, praticamente toda pessoa é neurótica, né? Então ela joga no físico aquilo que ela não quer ver na parte psíquica. Então eu peguei um exemplo aqui bem interessante que aconteceu esses dias lá no hospital, que a menina de 19 anos, né, chegou com bastante náusea, vômito e uma diarreia. E aí eu perguntei para ela, já há 2 anos que ela vinha com isso, ela já tinha passado por vários colegas, né? E ela citou que não tinha jeito, que sempre isso ocorria. Aí eu perguntei, mas o que está acontecendo assim? Aí ela deu uma dica que toda vez que ela ia para o trabalho, né, quando ela pegava o ônibus lotado, ela entrava numa crise de nervo e normalmente ela já vomitava no local, no ônibus, né? Aí eu perguntei, mas o que você acha dessas pessoas dentro do ônibus, tudo? Ela falou, não, essas pessoas são muito sujas, elas se vestem mal, elas parecem porcos, ela falou assim mesmo. E esse trabalho que você vai, né, é um trabalho escravizante. Aí então eu mostrei para ela exatamente essa sujeira no interior dela que ela não queria ver e que ela se tornava praticamente escrava dessa doença, porque praticamente ela estava quase toda semana lá no hospital. Aí ela se acalmou assim bastante. Inclusive essa sujeira eu tentei mostrar para ela que esses vômitos que ela tinha, ela acabava sujando todo o ambiente que ela estava. Aí ela conseguiu se acalmar bastante, mas a pessoa sempre vê fora o problema, né? Mas essa questão de ser escrava aí tá certo, né? Porque o ser humano que é obrigado a fazer um determinado trabalho, se não é um trabalho, por exemplo, benéfico para os outros, se é um trabalho de construir, vamos dizer, um império para uma família, ou então para uma organização, para um banco, etc., essa pessoa, então, é de fato uma escrava. Agora, tem que conscientizar que ela é, né? O que, que vai fazer? Então, Dr. Kepp, eu acho que esse trabalho de interiorização, de conscientização e de interiorização, é um trabalho formidável que o senhor desenvolveu, porque se a gente não percebe que o principal núcleo da nossa doença, também da nossa saúde, da nossa felicidade, está no nosso interior e como trabalhar com isso, se a pessoa não percebe isso, então é um desespero, porque a gente é vítima, né? A gente não tem saída. E essa noção, essa compreensão, provoca uma grande libertação para nós, ao mesmo tempo uma responsabilidade, mas uma libertação, porque também cada um de nós tem a vida que merece, né? A qualidade de vida que merece. Não é só a doença, mas também a qualidade de vida que merece. Então, eu estou vendo aqui que o Dr. Kepp explica bem esse assunto na página 35 do livro O Homem Interior, essa questão da ética, onde o ser humano tem esses dois aspectos. Primeiro, os bens da vida, né? Todas as coisas importantes da vida. E, por outro lado, toda a nossa patologia, nosso ataque, nossa inveja a esse bem todo. E a doença física é usada para a pessoa fugir. Então, nem ela quer contribuir, participar de tudo que é importante. Ficando doente, ela não presta mais atenção nisso, né? Fica desesperada lá atrás da doença, só pensando nela. E nem vê os problemas, atitudes ruins que ela tem. Então, esse problema ético ligado à doença física está bem explicado nessa página do livro O Homem Interior, do Dr. Kepp. Sabe, Léo, esse livro, ele é tão calmante. Aliás, todos os livros do Dr. Kepp, parece que quando a gente lê um pedaço por dia dos livros dele, é como que a nossa mente se sintoniza numa frequência normal, humana, né, para nós. E tem um efeito energético muito importante. Porque isso eu recomendo sempre para as minhas clientes que fazem análise individual, de grupo. Eu digo, olha, a leitura diária de um trecho dos livros do Dr. Kepp é de fundamental importância, porque aí a gente se sintoniza com esse mundo energético da realidade, do bem, da verdade, da bondade, a compreensão dos nossos problemas, a gente diminui o nível de censura, né? Aceitação e esse entendimento, esse insight que a gente tem, que sempre que a gente está sofrendo com alguma coisa, é porque a gente está com um pensamento errado, a gente não está entendendo. Sempre o Dr. Kepp explica isso, que a realidade, ela é sempre calmante, mesmo que seja uma visão de um problema ruim que existe, um mal qualquer que está acontecendo. Se a gente vê e entende aquilo que está acontecendo, essa compreensão sempre traz tranquilidade e libertação. E o que é, o que permanece, o que é real e que permanece, é sempre bom, belo e verdadeiro. Então a visão realista do mundo é sempre otimista. E essa visão que Kepp traz nos livros dele. E é super tranquilizante. A gente vê que a gente está sofrendo porque a gente não está entendendo. A gente está pensando alguma coisa errada, invertida, é mal compreendido. E as criancinhas, né? Eu pensei num exemplo, inclusive, porque isso é muito válido para as crianças também. Porque muitas vezes os pais escondem determinadas realidades da criança não falam a verdade para ela, achando que vão poupá-la. E a criança fica angustiadíssima, porque ela percebe tudo, ela sente tudo, mas sente que os pais não têm esse diálogo aberto com elas, né? Isso é muito prejudicial. Eu tenho um exemplo, né? Isso. De um cliente de 7, 8 anos de idade, que ele tem um problema da mãe ser alcoólatra. E todo mundo notava no ambiente onde ele vive, e sempre tentavam apartar, dizer não é bem assim, esconder dele a realidade. E ele era uma criança muito triste. E foi notória a mudança de comportamento, de situação psíquica dele, mesmo de alegria, quando um dia o pai teve uma conversa séria com ele, mostrando o que estava acontecendo, a fase de separação, e que a mãe tem um problema que precisa se tratar. Foi um alívio incrível, a criança mudou de um dia para a noite. Agora imagina, Selma, nós adultos vivemos nessa representação dia e noite. Quer dizer, os adultos estão sempre com essa máscara, sempre fingindo. Não pode falar aqui, não pode falar lá, não pode dizer a verdade. Não, isso não deve, isso não é etiqueta, ou isso, ele vai ficar bravo, ele vai ficar chateado, não, não fala. E essa tensão social, psíquica e social, é só isso já é uma fonte de uma enorme ansiedade para o ser humano. Uma sensação muito desagradável que a pessoa tem, indefinida, e é por a gente estar vivendo um grande palco, uma grande representação, todo mundo mentindo para todo mundo e sabendo por trás como que as coisas são. Imagine só, né, se os seres humanos começarem a perceber essa grande inversão e começarem então a falar a verdade. Vai ser o contrário do que se pensa, um grande alívio para todo mundo. Então, para você começar a ter um pouco mais de verdade na sua vida, procura levar a sério o estudo dessa ciência chamada Psicanálise Integral ou Trilogia Analítica. Nós estamos na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Neodorado. Nosso site é www.trilogiaanalitica.org e o nosso telefone é código 11 30 32 36 16 30 32 36 16. E os nossos livros, nossas palestras, nossos programas de televisão estão todos aí para ajudar você na conscientização dos seus problemas e na cura das suas enfermidades. Até a semana que vem.